na Praça da Serra. Há algo esquisito, esconde o cabrito, se não esse bicho vai berrar. Tá vendo lá bem ali, sangue bom, a loja marrom, com o pôster do Titi Chong. Aquela a da ponta e mais duas tem polícia, a paisana e o dono é lá de Hong Kong. Com a grana eu compraria um Lamborghini, de rolê com a Bruna Marquezine. Uma tela plana da Samsung de 50 polegadas pra assistir o telecine. Mas por enquanto deixa quieto, bro, eles estão espertos, Joe. Eu arquiteto sou. A nossa hora vai chegar do jeito certo, pode plá. A visão, a lei do alcance. O louco perguntando, cê conhece o elefante? Eu também sou do bang, conheço os meninos do mangue. Só quero saber quem tem um quilo de skunk. Passei batido e deixei quieto, que esse tipo de bico na minha vida eu não quero. Se for firmeza, sem lero lero, chega pra cá com os meninos, é sincero. Aquela esquina me lembra uma história de um menino bom com gemão. E ele nem é do corre, à noite na city se move. As minis exibem boate chique, quem tem kit se envolve. Ele está VIP convite, vim de drink as beats em top. Ele street, ela Honda Fit, bem flex, blow job. No ritmo que é night bad, ele pensa que a city sete sorte. Segue pro flat, uma blitz, um pit stop. Mal rixa que o coxa quer cash, nisso te foge o ziplock. Sem neurose, essa city aqui só cede o corte. Ele é pacífico, irmão, mostra o mínimo, suspense, hit, corre. Sempre na lei, viu que a lei que leva o seu din do cofre. A mina em choque, os pulho no walk-talk. Pede o acerto, ela paga e base, e ele sem din, viu que não pode. Fique se fode, perde a night, flat, a mina no fight. Revolta vem quando tenta dormir mais tarde. Se viu numa cidade que é corrupta até o topo. Então não é mais ovelha, só dá jogo lobo contra lobo.